falei no Plant Center, ele fazia diferença, assim, era um Romário. Se ele tá no dia dele melhor, não tem pra ninguém essa coisa. Ele é o melhor. Porque ele entrou em alguns círculos que muitos de nós não entraram, né? A gente nem vai entrar. Né? É o Gustavo, é o Chico Buarque do rap. É o melhor, na minha opinião. Ele é maior do que o negócio de ser só um rapper, né? O Gustavo é tipo gênio, né, cara? A diversidade de uma música pra outra, sabe? A diferença de uma música pra outra. Ele fala coisas muito interessantes, do jeito que ele coloca. É inacreditável, porque numa ele é super político, na outra ele é super romântico, na outra ele faz uma balada, na outra ele já vai pra uma batida mais pesada. Então eu acho que ele é realmente assim, um talento. As rimas parecem bem simples, mas o que ele tá falando, você vê que é um cara que leu um monte de coisa, que ele tem informação. Que ele tem uma qualidade de recado que é superior a muitos. Em termos de letra, assim, era um negócio muito à frente do tempo. Eu fui muito influenciado pelo Gustavo. E eu acho que a primeira vez que você ouve, você entende o que é isso. É, mesmo pra quem depois não gosta, aquele momento muda alguma coisa na sua cabeça. O Black Alien, talvez... Ele não saiba o tamanho dele, o tamanho da força que ele tem e do respeito que os outros rimadores têm para com ele. É um talento que não tem único no meio dessa geração toda de hip hop, a primeira geração de hip hop, passando por outros, eu acho que ele atravessa tudo isso e cola em termos de qualidade, eu acho que ele realmente é um cara sem igual. Aqui tem muita gente boa. Muito MC bom, muito músico bom, muita gente boa de tudo, brasileiro é o melhor povo do mundo. Então é uma honra, é orgulho, dá orgulho sim, você ser considerado assim, um grande MC, assim, pela maioria. Ser resultado de muito trabalho, né? Nada é de graça, nada se conquista sem esforço. Então acho que as pessoas veem um talento em mim. Eu agradeço, mas a correria, ralar no papel e na caneta, correr atrás de um bom texto, estudar, requer tudo isso, é muito esforço, assim. Mas eu agradeço mesmo, me sinto muito bem, sim, ser considerado um MC, um dos mais requisitados do Brasil. Eu gosto, sim. Acho uma honra. Cara, eu acho interessante a gente falar uma coisa que o Gustavo sempre falava da coisa dele, do seu Black Alien, que ele era um cara que tinha grana, mas era negro. Então, pros ricos ele era o neguinho, pros neguinhos ele era o rico. Então, essa visão, pra ele, que é uma visão que é muito comum no Brasil, sabe? Essa coisa tão diferente, tão alienígena, né, cara? A visão que ele tem é importante pra caramba, papel importante pra caramba dentro do rap, sabe? No rap no Brasil... Tem essa coisa boba de que o rap tem que ser só da periferia, o rap tem que ser só de negros, o rap isso, o rap aquilo. A cultura hip hop é muito maior do que isso. A proposta da cultura hip hop é ser livre. Sabe? Acho que o Gustavo é um cara livre dentro disso tudo. O papel dele é muito importante para mostrar essa liberdade toda. Sabe? Um cara que já acabou com o Fernando Abreu, com Raimundos, com Paralamas, sabe? Cantor de reggae, a hip hop, a rock. Acho que essa liberdade toda, acho que o grande papel dele é mostrar que pode ser livre pra caramba mesmo cantando rap, sabe? Gênio, pra mim, é Charles Baudelaire, por exemplo. Nossos próprios compositores e letristas, cara. Eu tô longe de ser um gênio, meu amigo. Longe de ser um gênio. Eu conheço alguns gênios que tive o privilégio e tenho até de apertar a mão deles. Mas eu ser um gênio? Não. Não considero mesmo. Mas eu acho engraçado.